Eu acho. Ou então deixar o arquivo bem longo. Não sei. Porque era pra abrir, se exportar seleção como. Aqui eu tô tentando, também não tá abrindo. Yeah.